Estamos aqui nesse sábado, dia 13 de junho, dia emblemático aqui que a gente está junto com o rapper nacional, o GOG, direto de Brasília, mandando um salve para toda a população paranaense, principalmente para os de baixo aqui, e a gente do coletivo da Rádio Gralha, uma rádio livre que opera em 106.1 frequências moduladas livres. E aí, GOG, qual que é a palavra que você tem que dar para os comunicadores populares, o pessoal que faz rádio livre, rádio comunitária aqui no Paraná? Então, primeiramente, satisfação. Queria dizer para vocês, primeiramente, que para quem discute comunicação livre, né, rádios comunitárias, lembrar, o Paraná não é de rixa, o Paraná é de luta, né? Então, essa cena, assim, é para a gente já deixar, de uma vez por todas, colocada qual que é a nossa cena. Quando a gente fala de rádio livre, de rádio comunitária também, aqui no Paraná, eu lembro do meu parceiro Valderrama, né? Porque lá na comunidade dele, há anos, né, Valderrama, tem essa cena das rádios comunitárias. No caso do hip-hop, nós somos o momento que nós mais nos dispersamos, né, em termos de contar nossa história para as pessoas, foi quando as rádios comunitárias não legalizadas, ou seja, as piratas. O que eu falo... Piratas são eles, que estão sempre atrás, assim, do ouro. A gente discute, sabe, da importância das rádios comunitárias, a gente sabe também da redução que teve no número de watts, né, de alcance das rádios comunitárias, mas da mesma hora eu quero dizer, assim, que me entristece um pouco quando eu vejo rádios comunitárias com as programações voltadas, e praticamente copiadas das rádios convencionais, né? Então, a rádio comunitária é um serviço da comunidade. Eu lembro da Rádio Favela, né, do Misa, lá no Morro do Cafezinho, quando eu estive lá. Em Belo Horizonte, eu gravei parte da trilha sonora do filme, né, Uma Onda no Ar. Muito bom. E assim, o jogo de futebol que era narrado, aí o parceiro pegava, dava entrevista, mas ele falava, coloca mais água no feijão que fulano vai almoçar em casa. Então, essa é a grande cena, né? É desconstruir a lógica do que está aí colocado como comunicação no Brasil. Infelizmente, as rádios convencionais, elas não comunicam, elas falam, né? Porque comunicação exige um diálogo. E as rádios convencionais, aí, elas apenas falam, elas apenas vendem seus produtos, mas elas não falam a nossa língua de verdade. Valeu, Bob.